Mas, meus irmãos, como o pastor Valdir falou, nós somos, né, da Lagoinha, 1000 anos atrás, desde a Arca de Noé, quando abriu, né, nós entramos para a Lagoinha e lá estamos há mais de 40 anos. E ali nós aprendemos muitas coisas, mas foi numa caminhada assim, onde o Senhor, através desses grupos pequenos, a minha vida foi transformada. E eu falo que uma das transformações veio daquele versículo: por eles eu me santifico. Então já começou aí. Eu, como tinha clubinho na escola, não podia pecar, porque se eu pecasse, como é que ia ser? Os meninos, né? Eles iam pecar também. Eles iam se decepcionar, ia ser um mau exemplo. Então, dirigir um clubinho me fez ficar santa, certinha ali na linha, né? Porque por eles eu me santifico. Quando Deus nos chama para liderança, Ele te chama, na verdade, para uma rede de proteção. Ele te chama para fazer parte da elite celestial. Então, quem foge da liderança está fugindo do melhor de Deus. Quantos aqui já são líderes de GC, outros estão liderando ministério? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Levanta bem alto, faz assim, ó. Tem que ter orgulho. Oh, essa aí eu posso balançar a mão, aleluia. Então, vocês que não levantaram a mão, eu tenho certeza que você deve estar na caminhada para isso, pensando, amadurecendo, crescendo, porque na Bíblia tudo é crescer e multiplicar. Crescer e multiplicar. Se você olha para a natureza, a grama cresce, as árvores crescem, os animais crescem, e tudo dá seu fruto, dá sua multiplicação. E conosco não é diferente. Então, tudo à nossa volta aponta para a abundância, para multiplicação. E no tempo que a gente está vivendo hoje, nós entendemos que não é fácil os dias de hoje. Temos vivido tantas situações. E eu queria falar, talvez aqui nesses poucos minutos, sobre o papel da esperança e da alegria em meio às crises. Todos nós aqui já passamos crises, amém? Quem é que já enfrentou uma crise que achou que ia até morrer, que não ia dar conta, que ia desmoronar? Mas não desmoronou, está aqui você, aleluia, não é? Mas às vezes a gente atravessa as crises de uma forma tão tóxica, digamos assim, tão difícil, que em vez da gente sair melhor, a gente sai pior. Em vez de sair com mais fé, sai duvidando do amor de Deus. Em vez de sair mais preparado para as próximas lutas, sai mais fragilizado e sensível a qualquer acontecimento. Mas deixa eu te falar, Deus te criou para ser forte, para ser vencedor, para ser aquele que fala, joga a bola no peito que aqui vai. Aqui tem quem defende, tem quem ataca. O Senhor não chamou a gente para ficar acuado, escondido, ou chupando o dedo, ou lamentando e lambendo ferida. Não. Jesus falou, eu vim para que tenham e a tenham em? O que significa isso? Você consegue pensar em vida abundante, um cesto vazio, falta de comida, falta de roupa, falta de dinheiro? Você consegue pensar em vida abundante assim? Eu não. Deus tem em abundância em todas as áreas da nossa vida. Foi Ele que falou, eu vim para que você tenha uma alegria, mas uma alegria completa. Ou seja, que não vai deixar nada a desejar. Você não vai querer outra coisa, senão viver nesse gozo da alegria do Senhor. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso. Nesse momento em que a gente vive num mundo cheio de injustiças, intolerâncias, grandes dificuldades, e esse cenário acaba tentando invadir o nosso interior, trazendo talvez um medo, uma intimidação, parece que não existe uma saída. E esses dias eu fiquei muito triste, não sei se vocês viram a reportagem de um barco que estava levando algumas pessoas que estavam tentando migrar para a Europa, os paquistaneses e outras pessoas de outros países. A nossa igreja tem um compromisso, uma aliança com o Paquistão, né? E a gente tem uma igreja lá. E a partir do nosso desafio, nós então montamos também uma escola. Não sei o que você sabe sobre o Paquistão, mas eu sei que toda vez que alguém pensa em Paquistão, já pensa o quê? Num país perigoso e violento e morte, não é? Só pensa em coisas terríveis. Eu estive lá e quando eu estava para ir, algumas pessoas não queriam que eu fosse, ficaram amedrontadas. Até que eu entendi pelos receios e falei com meu esposo em oração, falei, meu bem, eu quero ir, você sabe que esse é o meu desejo. E eu sei dos riscos. Pode acontecer, como pode não acontecer nada, mas pode acontecer que eu possa sofrer um ataque, eu possa ser presa, eu possa até ser morta, porque isso acontece normal lá. E fica por isso mesmo, porque como eles combatem os cristãos, então eles inventam histórias para punir os cristãos. Pastor Léo, que é de missões, sabe muito bem, conhece mais do que eu. E eu falei, eu só vou se você me abençoar. E aí ele olhou para mim e ele falou, eu te abençoo. Eu ajoelhei, ele pôs a mão na minha cabeça, orou. Falei, foi muito fácil, né? Estou achando que você não está ficando triste se ficar viúvo não, né? Mas não. Como ele se converteu através da minha vida e me conheceu pregando na sala de aula, ele sabia bem que não era uma euforia e nem uma aventura, era mesmo uma convicção. Quando nós abraçamos aquela causa, foi na pandemia. Nós tínhamos acabado de assumir Lagoinha Copacabana, tinha 4 meses e chegou a pandemia. E aí as igrejas, todo mundo sabe o resultado. E quando a gente foi voltando aos pouquinhos, um jovem paquistanês me acionou pedindo socorro. E você sabe que as entradas financeiras de todas as igrejas deram uma queda brusca, o pastor deve sentir. Muitas igrejas fecharam, que não conseguiram pagar seus aluguéis. Muitos pastores deixaram o ministério, foram trabalhar fora. E nós adotamos, mesmo assim, o Paquistão, mandando mensalmente uma oferta significativa, mandando dinheiro para comprar alimentos, até que assumimos um rapaz, pagando salário, e a nossa igreja sempre teve em abundância. Nunca faltou, no meio da pandemia, nós tivemos para dar, porque Deus está nesse propósito, Ele ama alcançar vidas. E quando eu fui para lá, não teve nada disso, irmão. Foi super tranquilo. Tudo bem, teve um segurança armado e tal. Mas o Senhor quer a nossa proteção. Eu só dizia uma coisa, Senhor, em nada julgo a vida preciosa para mim mesmo. Contanto que eu cumpra a minha carreira, que eu prego o Evangelho, por onde eu for. Então, se eu morrer no Paquistão, olha que fino. Vou lá para as cadeiras dos mártires. Já criei meus filhos, já está tudo independente, casados, já tem até neto, já tem tudo. Então, eu tô livre. Mas, para a glória do Senhor, nós fomos e voltamos em paz. E, a partir dessa viagem, muita coisa abriu na nossa mente. E, para a glória de Deus, no meio da pandemia, a nossa igreja não deixou de ter célula. Pelo contrário, transicionamos todas para online. Eu imagino que aqui também tenha sido assim, pastor. Todas online. Abrimos células online que não existiam, nem presencial. Multiplicamos células online. Até mesmo as células de crianças brotaram. Foi incrível. E aí, bom, se funcionou lá assim, aqui também vai dar certo. E hoje nós damos aula para um grupo de 12 a 15 paquistaneses, semanalmente, dando treinamento de igreja em células, e eles estão começando a abrir seus grupos, já abrimos 4 grupos lá, e essa igreja está, assim, sendo tão abençoada, e Deus faz tudo possível. Claro que eu não estou indo lá toda semana, é online, virtual, e olha que maravilha, como que Deus queria todas as coisas para a expansão do reino dEle. Quando é que eu ia imaginar que da minha casa, no meu conforto, eu poderia estar dando aula e formando líderes no Paquistão. É o Senhor, meus irmãos, é o Senhor. E por que eu estou contando tudo isso? Qual é o papel da esperança e da alegria no meio dos desafios? Não tem como a gente enxergar algo além se estivermos tristes ou abatidos ou sendo tomado por todos esses sinais de injustiça, de intolerância. Quando você vai, igual eu fui lá e outros lugares também, você vê tanta injustiça. Vocês acham que o Brasil é corrupto, injusto? Vocês não viram nada. Vocês, pastor, com certeza deve ter ido para outros países. Mas vai lá para a África para vocês verem, exceto a África do Sul. Vai para lá. Vai para esses países da Ásia que eu fui. Você chega a ficar revoltado. Porque, por um lado, aquelas mansões bilionárias, chiquetésimas, em alguns lugares, e por outro lado, o povo exprimido. Locais que são considerados classe média, é para nós as nossas favelas, porque lá tem luz, tem água. Então, há tanta coisa que dá medo de ficar desempregado, medo de não dar conta de criar os filhos, medo de ser traído, medo de morrer, medo de ser assaltado. E tudo isso vai nos impedindo de viver a alegria que nos foi proposta pelo Senhor Jesus. E a verdade é que se a gente resolve desistir das coisas, das situações, ah, não aguento mais, ah, vou chutar o pau da barraca, ah, sabe uma coisa? Não vou sair da cama hoje. Não vai resolver nada, não vai mudar nada, só vai piorar. Mas Deus quer que você e eu tenhamos o mesmo vigor que Cristo Jesus teve. Em meio a todas as crises, todas as injustiças, todos os problemas, Jesus nunca perdeu o seu vigor. Nunca perdeu a sua força. Nunca parou para... Ai, será que Deus está nisso mesmo? Eu não imaginei que ia ser tão assim. Nunca, porque ele tinha uma convicção plena. Porque ele tinha uma intimidade com o Pai. Ele sabia quem ele era. E ele então caminhava com uma certeza. E se Cristo está em nós, e nós sabemos que está, nós precisamos ter o mesmo olhar de Jesus para situações. E a primeira delas é a força maior e acima das circunstâncias. Quando nós conhecemos aqui a história de Abacuque, e você pode abrir a Bíblia, por favor, em Abacuque, capítulo 2, versículo 3. Abacuque, capítulo 2, no verso 3. É interessante que havia também, na época de Abacuque, um quadro muito semelhante ao nosso. Muito sofrimento, muita opressão, muitos conflitos, por todo o lado, no nível que levava Abacuque a ficar simplesmente arrasado. E ele questionava a Deus. E olha o que ele diz. Disse Deus, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Desculpa, eu estou lendo uma linguagem diferente, melhor eu ler aqui. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Depois ali de Abacuque, pelejar, falar com Deus, questionar. Deus não chega para Abacuque e fala assim, Abacuque, tudo bem, eu vou mudar as circunstâncias. Eu vou melhorar a situação para você. Não. Mas ele fala que vai o quê? Fortalecer a sua fé nas suas promessas. Não tardará, não falhará. E quando você vê adiante o Senhor falando que o Senhor quer nos conduzir num nível em que a gente pare de ficar pedindo para Deus mudar as circunstâncias. Mas Deus quer nos mudar interiormente. Que a cada dia eu fique tão forte, que vai chegar o momento em que eu vou falar com o apóstolo Paulo. Eu sei viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei ser honrado como eu sei ser humilhado. Eu sei ter abundância como eu sei também padecer necessidade. Eu sei estar gozando de muitas honras e privilégios e sei ser descartado. Nada disso me importa. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe, queridos, o dia que a gente começar a andar nesse nível, a igreja vai impactar a cidade. A igreja vai impactar nações. Mas muitos cristãos estão tão voltados para si próprios que parece que dos seus lábios só saem pedidos e murmurações. Não consegue dizer, vai orar, me dá. Não estou falando que você não possa pedir, porque a alegria do pai é ouvir o pedido do filho. E ele concede. Mas há uma alegria tão grande quando você começa a falar, Deus, eu só quero dizer que eu te amo. O Senhor é bom demais. Eu estou salvo. Eu vou para o céu. Eu vou estar na eternidade com o Senhor. Isso já é motivo para mim viver todos os dias, o tempo inteiro, te dando graças. Você já pensou? O tempo que você tem aqui é tão pequenininho. É um grão de areia no universo da praia, comparado à eternidade. A eternidade é toda essa praia. Há tanto. E o Senhor não falou. Da mesma forma, nós precisamos, então, estar aprendendo a lidar com as situações. E eu queria aqui trazer também uma palavra para os líderes. Quando você se torna líder, é quando você entende agora, realmente, o que é viver para servir o Senhor. Porque agora você está dizendo o seguinte: eu não vou mais viver só para mim. Eu vou viver para servir essas pessoas. E talvez tantas pessoas ainda relutem em ser líder, porque ainda está na fase da adolescência. Já viu como é que adolescente é? Eu já tive os meus 3, graças a Deus já passou da adolescência. Aleluia, Jesus. Tudo bem que agora eu assumi os adolescentes da minha igreja, porque nós tivemos uma perda de um obreiro. E aí eu assumi, eu estou apaixonada com eles. Me sinto uma adolescente, fazendo mil coisas. Uma semana tinha 12, na segunda semana nós éramos 32. E agora multiplicamos as células, levantamos líderes. Adolescente é uma bênção depois que você entra no mundo deles. É um potencial apaixonante de desprendimento. Mas, enfim. Mas o adolescente é o seguinte. Eu tenho um filho de diferença de 6 anos, do Bernard para a Ingrid e de 8 para o Jonatas. Eles queriam um irmãozinho, os dois mais velhos. Quando veio, eles curtiram muito, brincaram muito, eram apaixonados, vinham da escola voando para ver o irmãozinho. Mas o irmãozinho foi chegando aos 5 aninhos, aquela fase mais difícil. E os irmãos não quiseram mais saber dele, mesmo porque eles já estavam entrando na adolescência. E aí, quando eles entraram na adolescência, eles se viravam. Preparavam seu próprio lanche, tomava seu banho, arrumava suas coisas, mas não fazia nada para o irmãozinho. Eu falava: gente, mamãe está aqui no trabalho, dá um lanche aí para o seu irmão e tal. Mesma coisa de falar nada. Adolescente é assim, ele sabe se cuidar, mas ele não cuida de ninguém, não quer saber de ninguém. Eu oro sozinho, eu leio a Bíblia sozinho, eu vou no culto sozinho, ninguém precisa me carregar. Mas ainda não entrou na fase de se importar com o outro. Não tem essa sensibilidade. E essa sensibilidade de cuidar para os outros é que nos identifica muito mais a semelhança de Cristo Jesus. Porque o que, que Cristo fez aqui na Terra se não cuidar das pessoas? Se não entregar sua vida para elas? E ser líder é isso, é entregar sua vida, entregar sua casa, entregar seu tempo, entregar dinheiro. Porque dirigir grupo pequeno, e se for na sua casa, você tem que pôr a mão no bolso. Você tem que deixar seu sofá limpinho, passar por sujeiras. Você vai ter que deixar as coisas se desgastarem. E eu te digo, eu nem lembro quanto sofá eu já teve, que cores eles foram. Mas eu se lembro de cada pessoa que foi na minha casa. Eu lembro de cada um que ali teve experiência com Deus. Eu lembro de cada pessoa que teve reunido na cozinha, nos quartos, tudo ao mesmo tempo, né? Nós tínhamos, na nossa casa, chegamos a ter mais de 30 pessoas reunidas lá. E fazíamos os subgrupos. Aí ia para o meu quarto, para o quarto de um menino, para o quarto do meu outro filho, para a cozinha e na sala. E aí eu ficava, às vezes, no corredor, balançando os nenenzinhos para não atrapalhar as outras reuniões. Só foi até entrar para o banheiro. Porque era uma estratégia. Eu precisava que eles conhecessem, fossem formados com outros líderes, para depois cada um ir para outra casa. E funcionou. As meninas estão aqui lembrando desse tempo e houve uma vez que estava tão cheio que um irmão veio e o irmão falou assim, eu falei, olha aqui, nós temos que fazer cela simultânea. Fala para esse irmão, ele mora aqui do lado, no prédio ao lado. Lembra do seu Nilson? Aí eu falei, fala para isso, que quer fazer a reunião dos homens lá. Aí ele falou, tá bom, pastor, então eu vou desafiar. Se ele aceitar, então eu te falo. Aí ele foi, falou, ele aceitou. Eu falei, então agora você vai e não voltes mais. Fala para o irmão, oh, irmão, mas sua casa é uma bênção. Foi uma bênção essa reunião aqui. E ele foi e ficou, não foi? Ficou lá com o caso. E aí não voltou mais. Aí as mulheres ficaram, uma parte, né? Porque eram 4 grupos. Aí eu falei, Yasmin, deixa a gente ir. Eu falei, então vai mais um grupo, vai e não voltes mais. E assim foram saindo. Eu não lembro se foi em 2 anos ou 3 anos, nós tivemos 27 grupos que saíram ao longo da caminhada da nossa casa. Cela de jovens, cela de adolescentes, cela de crianças, cela para todo lado. Sabe, eu não lembro das coisas da minha casa, nem dos problemas que a gente enfrentou tanto. Mas eu lembro tanto das líderes brotando, surgindo, chorando, inseguros, com medo. Gente, é uma aventura. E quem sabe o que é um privilégio, também sabe o custo do privilégio. Não é assim? Tudo que é muito bom. Ter filho é a coisa mais linda do mundo. Ainda mais ter neto, não tem coisa melhor. Ter neto é um sonho. Meu Deus, que paixão. Só de falar, eu já deslumbro. Eu tenho dois, eu babo neles. Mas, para os pais, não é só um privilégio. É uma missão árdua. Todo privilégio ter uma responsabilidade de igual tamanho. Mas quem não está disposto a assumir responsabilidades, também não experimenta grandes privilégios. Não experimenta grandes aventuras. Não experimenta grandes alegrias. E não está fazendo história, marcando o coração das pessoas. Abacuque, Deus não mudou a história dele. Abacuque também não fingiu que os problemas não... Tá bom, Senhor, eu vou fazer de conta que eu não estou vendo nada. Não. Mas ele decidiu falar das promessas e dar graças e louvar a Deus por ser o seu Salvador. E vocês conhecem tão bem esse texto de Abacuque, capítulo 3, versículos 17 ao 19. Muitos já sabem de cor. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, nem o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Sabe, queridos, Abacuque, ele creu, e porque ele creu, a sua força veio. Abacuque, ele creu que a sua força também não era resultado das circunstâncias melhorarem, mas ele creu que a força dele era esperar em Deus. Esperar que Ele fortalecerá. E hoje, quando a coisa está difícil para o seu lado, como que você usa a sua boca? Você diz, Senhor, meu filho está me tirando sério, está acabando, roubando a minha paz, está aprontando todas e mais algumas, mas eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação, e eu renovo a minha força para lutar por Ele. Eu trabalhei um tempo na Batista Central, foi onde eu conheci a Júnia, as meninas. E foi na fase em que meu filho estava adolescente, o mais velho. Pensa numa mãe que saía da igreja e ia para casa, às vezes, chorando, orando por o filho. Que ele, na sua fase de 16 anos, fala: mãe, não quero ser crente, não. Você já tem meus dois irmãos, tal. Outro momento falava, não sei por que eu sou filho de pastora, e não sei, reclamava, que doía meu coração. E por algumas vezes eu chorava, entrava no chuveiro, lamentava. Aí vem aquele sentimento, eu fiz de tudo, eu não fiz, o que eu fiz de errado? Será que é porque eu trabalhei muito e não dediquei tempo para ele? Que o diabo é assim, né? Ele aproveita a sua vulnerabilidade para trazer um peso de culpa enorme. Porque aí ele tira você dos trilhos do Senhor. Que uma pessoa que carrega culpa, ele está caminhando de jeitinho que o diabo gosta. Que aí ele se sente indigno de Deus, aí ele, como é que eu vou pedir para Deus? Como é que eu vou orar? Eu sou tão indigna. Mas aí o Senhor começou a me despertar. E eu falei, que é isso? Deus me chamou para ser uma guerreira vitoriosa. Eu falei, olha Satanás e seus demônios que estão tentando prender a vida dos meus filhos. Vocês não sabem com quem você está brincando. Tire as garras do meu filho agora. Porque para cada dia que você segurar ele, vai ser dezenas e centenas de jovens que eu vou pregar e eles vão aceitar Jesus. Você vai ver. E o Senhor me deu um ânimo, uma força. E para a glória de Deus, ele foi no acampamento da Central. Não queria ir, eu tive que dar aquela manobra para ele ir. Quando ele entrou na porta e falou, mãe, eu estou marcado igual um cavalo. Sabe aqueles cavalos que levam a ferroada assim, fica marcado? Eu estou marcado para sempre, eu sou de Jesus, mãe. Oh, aleluias, Deus é bom. Eu me lembro ele indo na Batista Central, na hora do louvor ele ficava assim no pezinho. Todo mundo sentado ele aqui, eu falei, meu Deus, que meu filho está indo lá para frente, adorando, chorando. Parou de ver Malhação que tinha naquela época, parou de ver aquelas músicas do mundo, jogou tudo fora os CDs, na época tinha CD. E eu falava, Jontas, vem cá. Aí se ele demorasse, mãe, me perdoa que eu demorei, tá? Eu demorei para vir arrumar a cozinha, mas eu tô aqui. Eu vou... Falei, gente, o que aconteceu com esse menino? Meu Deus! Ele era tão genioso, quando ele chegava em casa, todo mundo tremia, porque ele era muito bravo, muito... E hoje, glória a Deus, menino de Deus, casou bonito, né? O pastor Paulo fez o batismo dele, cheio de Deus. Sabe, irmãos, mas se eu tivesse ficado naquela lamúria, porque eu fui para o pastor Paulo, falei, pastor, não posso trabalhar, meu lar está assim, meu filho está assim, eu tenho que parar de trabalhar para dedicar para ele. Ele falou, peraí, que horas seu filho estuda? Que horas que ele está em casa? Pensa, você não precisa, olha a hora que você vai ficar em casa, ele está na rua, está na escola. Não, não te libero, não. O Senhor vai fazer a obra, glória a Deus, ele fez. Porque é isso, quando você vê que alguma coisa na sua vida não está em ordem, qual é a sua tendência? Pastor, eu vou precisar afastar do ministério, preciso cuidar da minha casa, preciso cuidar dos meus filhos, preciso cuidar da minha mãe, da minha sogra, do meu casamento, do meu noivado, do meu enxoval. Ah, eu estou preparando para o vestibular, agora é Enem, né? Estou preparando para o Enem. Quantas coisas as pessoas colocam para poder dar um tempo para o ministério? Imagina se Jesus tivesse feito isso. Falasse, ô Deus, o negócio é o seguinte, o negócio aqui está feio. Eu estou acostumada com a glória eterna, aí, com tudo na mão, tudo para mim, todo mundo me adora. Eu chego aqui, o povo me xinga, me chama de demônio, fala que eu tenho Beuzebu e não sei o quê. Não, eu vou dar um tempo que eu estou muito ferida na alma. Sabe, queridos, esse negócio de dar tempo é coisa do diabo. Você não dá tempo para respirar, você continua respirando. Você não dá tempo para o seu trabalho, você continua trabalhando. Você não dá... Esse negócio de dar tempo é uma estratégia do inimigo, porque depois para você voltar é muito mais difícil. Sabe por quê? Porque o povo foi e você ficou para trás. Aí quando você quer voltar, você fica deslocado. E você esfria. O pastor Márcio usa uma frase, é como andar de bicicleta. Não pode parar, senão cai. Quando nós estamos servindo ao Senhor, você acha que o inimigo não vai vir com tudo em cima de você? Claro, ele quer te parar, ele quer te paralisar de todas as maneiras. E aí o que ele vai usar? Circunstâncias, circunstâncias. Ah, põe você ali num trabalho difícil, às vezes desemprego, não sei o quê. Irmãos, nós temos que ser daqueles que andam acima das circunstâncias e que declara como Abacuque. Eu me alegro no Senhor. Vamos falar juntos? Eu me alegro no Senhor. Exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. Aleluia. Bom, vou encerrando aqui, né? Pastor, vai ter que chamar de novo. Terminar de pregar em outro dia, viu? Nós pedimos ao Senhor também, nesse momento, se a gente precisa... da alegria dele. Nós conhecemos todos, fala, a alegria do Senhor é? Como você passou essa semana? Alegre? Mais alegre ou mais triste? Pensa aí. Você passou mais tempo sorrindo ou abatido? Porque a alegria é que te dá força. Se você esperar uma coisa boa te acontecer para ficar alegre, tem uma má notícia para você, vai demorar. Vai ser muito raro. Mas se você começar a ver motivos de alegria para todo lado, só de ver alguém que você conhece, só de ter sua comida na mesa, só de poder rir das suas bobeiras, das suas falhas. Gosto muito da Júnia, porque a Júnia sempre estava rindo. A Júnia no meu discipulado, né, Júlia? Ela é a risonha. E se você conhecer a história da Júnia, não sei quantas a conhece, vai ver que é uma história que não é fácil. É de superação, praticamente. Ela é uma testemunha de alguém que andou acima das circunstâncias, sem perder o sorriso no rosto. Louvado seja Deus pela sua vida. Sabe, irmãos, é isso que o mundo procura. O mundo está procurando em quem se segurar, em quem se apoiar. Por isso que eles olham aqueles filmes da Marvel, o Homem de Ferro, o Capitão América, e fica todo mundo assim, ai, lança o filme, vai todo mundo. Está todo mundo atrás de alguém que seja um herói, que seja forte, que seja inspirador, que seja isso, que seja o top. E que não existe, né, na verdade. Mas vai todo mundo atrás. Sendo que a vida que você carrega dentro de você, de Cristo Jesus, te faz um herói aqui na terra. É você que ora e as pessoas são curadas. É você que traz uma palavra, a pessoa é liberta. É você que ajuda pessoas que estão em necessidade. É você que atravessa o universo para ajudar em todos os lugares. Você é o herói. Um dia falaram assim, seja o herói na sua comunidade. Eu falei, tá aí. eu vou ser uma heroína lá no Copacabana. Vou ajudar todos que eu posso. Vou edificar todos que eu posso. Vou ensinar tudo que eu posso para eles. Mas aí o Copacabana ficou pequeno. Eu falei, ai, quero mais. Aí o Senhor falou, então vai para o Paquistão, vai lá fazer um pouco mais. Virei heroína daquele povo ali, daquelas 55 crianças que nós colocamos na escola, que nós mantemos professores. E deixa eu te contar. Muitas vezes a gente quer primeiro segurança para poder avançar. Tudo em ordem, não é? Agora está tudo em ordem, tudo tranquilo. Mas quando a gente foi para o Paquistão e nós lançamos, adotamos o Paquistão e lançamos o desafio de comprar uma tenda para poder pôr os irmãos, que a igreja estava ali, né? E não tinha, era uma casa que eles reuniam, a gente, vamos ter um espaço maior e tal. Nosso desafio era levantar 50 mil reais para mandar para lá. Eu falei, uau, uma igreja de 150 pessoas, nossa igreja é um bairro de periferia, simples. Eu falei, Senhor, eu topo tudo, vamos lá. Lancei, nós lançamos desafio, oração, juntei a mulherada. O que é que nós vamos fazer? Vender comida, vender tropeiro, vamos fazer campanha, isso e aquilo. E surgiu mil ideias e a gente começou a batalhar. Tá. E aí teve um irmão até vendeu um carro, doou um valor em dinheiro. E nós eufóricos. De repente, telefone toca de Namácia. Aqui é o pastor Richard da Global, tal, Lagoinha. Nós queremos ajudar vocês na campanha do Paquistão. Então, você vai poder divulgar para todas as igrejas, a televisão e tal. Coloca uma meta. Aí eu falei, opa, então não é mais 50 mil, não. Agora eu quero 200. A gente vai construir um prédio. Irmãos, e Deus nos deu todo esse dinheiro para a glória dele. Assim, quando nós começamos, não tinha nada, irmão. Você vai lá na nossa igreja, que é muito mais chique. Eu não tenho esse painel bonito lá, não. Estou admirando, pastor. Depois você me fala onde que o senhor mandou fazer, comprar. Querendo deixar bonito assim lá também. Nada. Mas sabe, Deus quer que você tenha, sabe o que no seu coração? Esperança. Esperança de dias melhores. Esperança no autor e consumador da nossa fé. O que que levou Jesus, eu vou ir já partir para o fim então, ir até o fim. É o que ele diz aqui. Esperança que lhes estava proposta. Quando Jesus, tudo o que ele fez, ele visava isso. Ele focou na alegria que lhe fora proposta. Abra lá em Hebreus 12, de 2 a 4. Hebreus 2, versos 2 e 4. Vai pôr aqui para mim, Hebreus, capítulo 2, 2 e o 4. Diz assim: se pois se tornou, Hebreus 2, se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. Não é esse texto. Deixa eu ver se eu olhei. É 12. Eu falei 2. Desculpa, aqui está escrito 12, mas na hora que eu falei 12. Eu falei, está diferente. Vou ir adiantando, já que os irmãos já abriram ali, né? Hebreus 12. Falei errado. Hebreus 12, de 2 a 4. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. O que levou Jesus a suportar a cruz, irmãos? A alegria que o Pai havia lhe proposto. E qual era essa alegria? Que ele veria o fruto do penoso trabalho e se alegraria. A alegria que lhe estava proposta era saber que eu e você seríamos salvos. Eu e você estaríamos na eternidade com ele. Então, em troca de saber que ele iria sofrer muito, muito, muito, que a gente não tem como expressar. Ele foi até o fim por causa dessa alegria que lhe estava proposta. Suportou a cruz sem se importar com a vergonha e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue. Quando nós entendemos que Jesus fez o que fez por causa da alegria que lhe estava proposta, eu te pergunto, o que você está disposto a suportar até o fim? Pelo que você está disposto a suportar até o fim? Pelo que você está disposto a dar sua vida, seus recursos, gastar seus dias, seu dinheiro? Pelo que? Tem que ser algo que te deixe muito empolgado. Que seja algo que te deixe muito entusiasmado. E Jesus tinha esse o quê? E sabe o que foi, na verdade? Quando nós entendemos aquilo que Deus preparou para a gente, as riquezas que existem reservadas no lar celestial, quando ele falou, olha, eu estou indo, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A certeza do nosso encontro com Cristo é o que nos faz suportar todas as coisas. Porque a gente entende que, por mais duro e difícil que as coisas estejam aqui, ela vai passar. E eu te digo mais, houve alguma época na história que as coisas não fossem difíceis? Se você conversar com seus avós, eles vão falar assim, difícil era na minha época, que tinha que plantar com a enxada, colher, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha aspirador de pó, não tinha nada disso, tinha que ser na mão, nos rios, não tinha água encanada. Hoje a gente tem tudo isso. Nunca houve na história momentos fáceis, meus irmãos, mas existem gente mole. É isso que existe. Gente mole, que não confia no Deus Todo-Poderoso e que qualquer coisinha está desmoronando. Fulano falou mal de mim, não volto mais aqui. Meu marido falou que eu sou muito chata. No meu trabalho eles vão cortar 20% do salário porque está de ver. Gente, cadê o povo forte de Deus? É um povo que chora, que meia por qualquer coisa. Lembra da alegria que te está proposto, que aí você vai ver que isso tudo é insignificante. Falou, Senhor, daqui a pouco tudo passa, mesmo tudo vai acabar, eu vou estar com o Senhor na glória, é isso que importa. Se eu estou mais gordinha, se eu estou mais magrinha, e daí, daqui a pouco vai ficar tudo aí mesmo, eu vou estar na glória, vou ter um corpo glorificado, aleluia. Agora fica sofrendo por bobagem. Não deixe o seu pensamento ser tomado por isso. Escolha no que pensar, escolha no que meditar. Eu escolho pensar no que é o mais real de tudo. A minha vida eterna com Ele. Isso ninguém pode tirar. E isso é certo. As outras coisas são passageiras. Ninguém foi como Ele. Queridos, lembre-se. O céu não é um território desconhecido para Jesus. Ele é a única pessoa que veio de lá, viveu aqui na terra e pôde dizer, lá é bem melhor. Ele viveu lá, veio aqui e ele falou, melhor viver no céu. Queridos, enquanto vivemos como se a gente não fosse partir, nós vamos sempre nos importar com as coisas à nossa volta. Não que a gente seja de ferro e as coisas não nos incomodem, não estou falando isso, mas dimensionamos muito os problemas e as situações do momento. Mas quando a gente pensa lá na eternidade, tudo fica pequeno. A alegria que nos está proposta é que nos faz seguir adiante. Eu não deixo de liderar a célula. Eu não deixo. Tem gente que fala assim, ah, eu prefiro cuidar de coelho do que cuidar de gente. Teve pastor que falou isso para mim. Queria coelho. Ah, não, já fui, negócio já deu câncer. Não, já fiz muita coisa. Mas é que o seu chamado até o último dia da sua vida, sabe? Enquanto você está vivo, há um propósito de Deus na sua vida. Enquanto você está vivo, põe a mão na massa. Nada de aposentadoria. Deus não mandou ninguém se aposentar. Essa palavra não é de Deus para o cristão. Amém, irmãos? Cristão não se aposenta. Cristão vai ficando refinado. Vai ficando mais experiente com o Senhor. Amém? Irmãos, eu sei que o tempo acabou. Eu queria convidá-los a ficar de pé. Não sei se eu consegui compartilhar e abençoar seu coração, mas eu sei uma coisa, eu estou empolgada. Sabe por que falar de Jesus me empolga tanto? Eu estou com essa roupa aqui, vocês viram, diferente, estou lançando moda, tá, irmãos? Brincadeira, moda não, é Paquistão. Eu fiz uma aliança com o Senhor esse ano inteiro, que eu vou estar sempre com um traje do Paquistão, cabelo não corta, e não compro nada para mim até dezembro. E eu prometi para o Senhor que todo lugar que eu fosse, eu iria falar desse propósito para que todos nos ajudassem em oração. Não sei se você sabe, mas no Paquistão as pessoas vivem análogas a escravo, né? No meu vocabulário seria trabalhar literalmente como escravos. É muito triste, porque eles fazem dívida, porque ficam desempregados, então tem que fazer dívida para comprar comida. E eles fazem esses empréstimos com os muçulmanos, que são os donos das fábricas de tijolos. E aí os muçulmanos, então, os escravizam, porque eles não conseguem pagar a dívida. Porque eles ganham tão pouco, que é a conta de pagar a dívida mensal e comprar o básico do básico do básico. E eles moram nesse deserto. Nessa escola que nós abrimos, nós temos 27 famílias. 27 pessoas com dívidas que precisam ser pagas para eles poderem viver uma vida honrada. Quando eu digo escravo, é porque eles acordam fazendo tijolos, dormem fazendo tijolos. As crianças, a família toda. Crianças de 5 anos. E eu tive com algumas crianças, você fica assim, meu Deus, quero levar para mim. Então, esse é um propósito, pastor, eu compartilhar. Nos ajude em oração pelo Paquistão, uma nação 95% muçulmana. Os cristãos são completamente discriminados, ficaram fora de tudo que beneficia as pessoas. Eles não...